E eu levei ponta, agora todo mundo me aponta. Eu levei ponta, todo mundo conta. Você me traía. Eu te amei de um jeito que ninguém mais precisava. Não acreditava, você me enganava. E eu levei ponta, agora todo mundo me aponta. Não acreditava, você me enganava.